se engana quem pensar que tu perdeu e que dessa vez não deu, que tu desistiu da guerra. Se engana quem pensar que te deixei, que te esqueci de vez e abandonei na terra. Eles não sabem de nada dos meus planos pra você, nem mesmo você conhece o que eu quero fazer. Deixa eles te julgarem e dizer que você já perdeu, que é um caso sem jeito, que o inimigo venceu. Eu vou chegar de repente, enfrentar o inimigo de frente, quebrar todo o embaraço, quem quiser que fique na frente. Eu sou teu Deus e me lembro do que disse ao teu coração, que estarias contigo na guerra e no final de tudo tu serias campeão. Então levanta a cabeça e entra nessa guerra de cabeça erguida. Pode estar ferido, mas ainda tem vida. Então podes lutar e luta sabendo que irás vencer, pois não fará diferença. O que eles não sabem é a minha presença na tua vida e na tua casa, que vai tomar providência. Aí, deixa comigo, teus inimigos comigo, tua casa comigo, os teus filhos comigo, teu esposo comigo, tua esposa comigo, teu problema, tua guerra, tua causa comigo. Vou entrar ligeiro, vou fazer reboliço, vou salvar quem está longe, destruir o inimigo, vou sarar a tua dor, resolver teu problema, te fazer um vencedor. Aí, deixa comigo, teus inimigos comigo, tua casa comigo, os teus filhos comigo, teu esposo comigo, tua esposa comigo, teu problema, tua guerra, tua causa comigo. Eu vou entrar ligeiro, vou fazer um reboliço, vou salvar quem está longe, destruir o inimigo, vou sarar tua dor, resolver teu problema e te fazer um vencedor. Levanta a cabeça e entra nessa guerra de cabeça erguida. Pode estar ferido, mas ainda tem vida. Então podes lutar e luta sabendo que irás vencer, pois não é tua força ou tua inteligência que fará diferença. O que eles não sabem é a minha presença na tua vida e na tua casa, que vai tomar providência. Aí, deixa comigo, teus inimigos comigo, tua casa comigo, os teus filhos comigo, teu esposo comigo, tua esposa comigo, teu problema, tua guerra, tua causa comigo. Eu vou entrar ligeiro, vou fazer um reboliço, vou salvar quem está longe, destruir o inimigo, vou sarar tua dor, resolver teu problema e te fazer um vencedor. Aí, deixa comigo, teus inimigos comigo, tua casa comigo e os teus filhos comigo, teu esposo comigo, tua esposa comigo, teu problema, tua guerra, tua causa comigo. Eu vou vou fazer um reboliço, vou salvar quem está longe, destruir o inimigo, vou sarar tua dor, resolver teu problema e te fazer um vencedor. Vou sarar tua dor, resolver teu problema e te fazer um vencedor.